Olhos, um milhão de vidas. Nas mãos vazias, nada não. A boca pede comovida. Pede pela comida, pelo pão. Quero, não aceito a fome. Vivendo e vendo no Brasil, um país, um paraíso aonde o homem e a ambição do homem fez o que quis. Corpos magros, uma força. Nos corpos sinuosos, bronzes. Sorriu tão lindo aquela moça. Ela sorriu pra mim em plena praça 11. Apenas nós já nos acostumamos hoje.